Hã? Você acreditou? Sim, acreditei, lógico. Vem só mais um pouquinho, Nandão, com a minha voz que... Obrigado. Now it hurts me inside just to hear your name. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do primeiro dia de junho de 2010. Aí ao fundo, ela, ultra mega fofa, Sharon Jones, acompanhada pela banda que foi devidamente afanada pela sua amiga, Amy Winehouse. Manja? Casa de Vinho. Exatamente. Surrupiou. Essa foto da capa é inacreditável, né? Um disco ainda inédito no Brasil. Quarto álbum, se eu não me engano, do Sharon Jones, com The Dap Kings. Nandão, por onde participa a nossa torcida? Tá ótimo agora. Só chegar no nosso... Mande um e-mail pra gente, né? roncaronca@oifm.com.br. Comunique-se, hoje tem promoção da pesada. Nossa senhora, hein? Rapaz, várias promoções, inclusive. Várias promotions. É verdade. Hein? o pessoal que tá ouvindo o programa, isso é uma comunicação que o Nando está fazendo com a nossa técnica, hein? Não é comigo, não é com ninguém da audiência também, não. Tá é crazy. Com o Jiu-Jiu. Tá crazy. Com o Jiu-Jiu. Manda o Jiu-Jiu. Jiu-Jiu é minha mãe. E a marra da moça na capa? Capa amanhã em roncaronca.com.br. A capa da Sharon Jones, tá, hein? Tipo um zagueiro. Mandar mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. É isso aí. Chega lá no nosso e-mail, mande sua sugestão, piadinha, etc e tal. roncaronca@oefm.com.br. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Que isso, acabou, começou agora. Bom, então vamos partir forte para a grosseria, meu amigo. O programa de hoje é inteiramente dedicado a uma ouvinte nossa de toda terça-feira, que se não fosse ela... Na face da terra, nós não estaríamos aqui agora. Dilcinha, pra você, um beijo no seu coração. No sabolão, no batuque do baio, quero é manda caro. No sabolão, no batuque do baio, quero é manda caro. No sabolão, no batuque do baio, quero é manda caro. A guiri guiri guiri vai do lê, assim não vai a tu balaio, que no babadundão. No sabolão, assim no babalu, assim não vai a tu balaio, que no babadundão. No sabolão, assim no babulê, assim no laia tumbalalho, que no babadundão. Oh, no cabolão, assim no babulu, assim no laia tumbalalho, que no babadundão. Oh, cabra do bom, vem cabra do bom. Oh, cabra do bom, vem cabra do bom. Oh, cabra do bom, vem cabra do bom. Cabra do bom, vem cabra do bom. Yeah! Yeah! No sabolão, num batuque do baio, quero manda caro. No sabolão, num batuque do baio, quero manda caro. No sabolão, num batuque do baio, quero manda caro. No sabolão, num batuque do baio, quero manda caro. Aguiri, guiri, guiri, gado, lê, assim não vai a tumbalado, que não baba do lã. babalonzi do babalu, assim não vai tão balado que do babado não. Os babalonzi do babulê, assim não vai tão balado que do babado não. Uou, do babalonzi do babalu, assim não vai tão balado que do babado não. Oh, capa do pão, é capa do pão, capa do pão, é capa do pão, oh, capa do pão, é capa do pão, capa do pão, é capa do pão, yeah. Quero manda caro. Nos abalou num bate malaio. Quero manda caro. Nos abalou num bate malaio. Quero manda caro. Aqui no guiri guiri o gado lê. Assim no laia do balalho que do baba do lã. Nos abalou sim no babalu. Assim no laia do balalho que do baba do lã. Nos abalou sim no babulê. Oi FM. Aí rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Discover that you've gone for good. My end is black. onde estará o meu amigo Charlie? Aonde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Tá bom, Crazy People! O som de Wiz Baby Charlie! Essa é uma das músicas que se salvaram da gravação do Exile on Main Street, dos Rolling Stones, que está incluída na edição dupla, já lançada no Brasil, do clássico dos Rolling Stones. Esse é um compacto, lançado no Record Store Day, em abril, enviado pra gente, por mais uma gentileza, de Marcelo Caipirinha. E dizem os entendidos em Stones que essa música deveria estar na versão original do disco. Manja, de sim, tão boa que ela é. E aí, Nandão? Dilcinha, cara. Mamãe, te amo, feliz aniversário. Tá as lágrimas com João Bosco, né? Tá vendo que eu tô trocando aqui o lado. Até eu chorei com esse João Bosco. Cheio de baba dos gabos. Aí o outro lado desse compacto exclusivo do Record Store Day é um clássico absoluto, All Down the Line. Nandão, com essa maravilha ao fundo, bom lembrar que estamos ao vivo até meia-noite, e nós temos que informar que o programa hoje é totalmente old school. Como assim? Ou seja, única e exclusivamente através da frequência modulada. Nós não estamos conectados à internet por conta da mudança no site da OFM. Nosso popular endereço oifm.com.br está passando por profundas mudanças e ainda não foi disponibilizado. Então, hoje, a rapaziada de fora das praças onde a OFM chega com sua frequência estará afastada do Ronquinha. Então, por essa razão, o nosso contato é pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Então vamos relembrar as frequências da OFM. OFM BH 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Porto Alegre 90.3. Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7, estamos ao vivo. E nós temos duas promoções, sexta-feira agora, dia 4. Mais uma edição da Festa Ronca Ronca no Cinematec, com Rubim Jacobina e Força Bruta no palco da casa. O embalo começa às 23 horas. Mais uma edição do Ronca Ronca no Cinematec. Nós temos 6 ingressos individuais para quem participar do programa até meia-noite, dizendo simplesmente: eu quero participar da festa dia 4 de junho com Rubim Jacobina. E nós temos uma outra promoção muito interessante que o Nandão vai passar a informação para a nossa audiência. Pode chorar à vontade também, porque o negócio aí é seríssimo. A gente também está com a promoção dos nossos amigos do Instituto Moreira Salles, mandaram para a gente um livro que deve pesar uns 10 quilos. Cara. 10 quilos mole. Um livro de fotografias espetacular que eles lançaram em comemoração aos 50 anos de Brasília. Umas fotos do Marcel Galterro, fotógrafo que acompanhou toda aquela comitiva do Juscelino e tal, umas fotos em PB lindas. Ultra bem impresso, material de primeiríssima mesmo, e é o espetáculo. Ele pegou a construção real de Brasília, né? Então, exatamente. E documentando a rapaziada que já foi chegando ali no entorno, os candangos. No entorno da cidade. Inclusive tem uma fotografia tirada ao lado da casa do Sirico. É mesmo? É, tá brincando. É sério. Nosso amigo Sirico. É a vizinha do Sirico. Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante foi o primeiro lugar onde a rapaziada que construiu Brasília se assentou. Mas se hospedou, né? Gato, mas fotos espetaculares, tanto das construções quanto... Meti aqui um Rubinho Jacobina só pra dar um... Dar uma brutalizada, né? Isso, ó. É, enfim, um livro lindo, grandão, fotos em alta resolução, muito legal. E a gente tá com três pérolas dessa aqui pra sortear pra quem enviar um e-mail dizendo tô afim de faturar o livro. Para o roncaronca@ufm.com.br. E só mais um detalhe, a exposição com essas fotos e muitas outras ainda está em cartaz, as construções de Brasília, lá no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro, ali na Gávea, todo mundo sabe, para quem é do Rio de Janeiro, só chegar até o dia 25 de julho. E a informação que interessa para a nossa audiência é a seguinte, esse livro custa uma grana. Muito caro, muito então, caro. Então, rapaziada, chegada numa moedinha... pode botar o dedo para funcionar, para enviar um e-mail, porque é um livro realmente para você colocar em destaque na sua biblioteca. Tira onda. Tira onda. Né? Tira onda. Aquele que você põe em cima da mesa de visita. Assim. Exatamente. Status, então, né? Sabe, são duas promoções. Meia dúzia de ingressos para a festa Ronca Ronca sexta-feira, ingressos individuais. Eu quero ir à festa sexta-feira. E o livro monumental sobre a construção de Brasília, por conta desse fotógrafo francês de primeiríssima categoria. Eu quero o livro da construção de Brasília. Manda pra onde, Nandão? roncaronca@ufm.com.br. Fica à vontade. Tem aí uma vinhetinha do Baba Munini Francis, em homenagem aos nossos amigos de Harare. Onde Harare... vai ter um jogo amanhã lá, né, meu amigo? Jogo, é? É. Nai baba tirangani com bamuno. Saita seko, mwananko. Tiriva tatuka. Iniba boko one... Maiva com tu, nem o eca hoje tato. Na babam ligue Francis. Ah. Meu gato morreu, pulou da janela. O culpado fui eu, a culpada foi ela. Ele só não queria viver como vivia e por isso escolheu morrer como podia. Hoje mora no céu, onde bem desejou. Meu amigo fiel, da janela pulou. Se ele tinha bastante agonia na vida, nosso Deus mais distante não negou-lhe saída. Despediu-se da vida numa grande partida. Era um gato de sorte, encontrou sua morte. Meu gato morreu, pulou da janela. O culpado fui eu, a culpada foi ela. Ele só não queria viver como vivia e por isso escolheu morrer como podia. Hoje mora no céu, bem desejou. Meu amigo fiel, da janela pulou. Se ele tinha bastante agonia na vida, nosso Deus mais distante não negou-lhe saída. Despediu-se da vida numa grande partida. FM. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. E o melhor, Nandão, pela internet, diz a nossa audiência que a conexão está 100% garantida para alguns lugares. Então, já recebemos algumas informações aqui pelo endereço roncaronca@oefm.com.br que o áudio está sendo devidamente processado pelo site. Certo? Positivo. Aproveitar o Massive Attack aí ao fundo para mandar um abraço para Sérgio Greif, nosso ouvinte de primeiríssima geração, toda terça-feira. Como assim de primeira geração? A rapaziada que vem desde os primórdios. Tá, entendi. Manjo? Sim, sim. Toda terça-feira conectado com a gente. Certo. Fome zero, é? É, né? Vamos pedir um negócio que a fome tá aqui demais. Vamos ligar aqui Bibi Sucos. Aliás, acesse o site bibisucos.com.br. Veja uma loja mais próxima de você e divirta-se. Operadora, né? Operador vazou, né? Seu outro. Alô, baby, boa noite. Fala, meu camarada, beleza pura? Beleza. Manda um lanche aí pra nós aqui na UFM. UFM? Positivo. Qual é o pedido? É. Pede aí. Anota aí, hein? Ó. Três minas no pão integral. Três minas no integral? Um morango no açúcar. Morango no açúcar. Um açaí 500. Uhum. E um suco de laranja. Suco de laranja. É. Depois você dá uma acessada também lá no site bibisucos.com.br, dá uma conferida em todos os pontos de entrega, nas promoções e aproveite, né, meu camarada? É ou não é? É. Obrigado, Lindo. Abraço, cara. Abraço. Até mais. Serjão, outro ouvinte do Ronca Ronca de primeiríssima geração, responsável pelo Bibi, também acabou de mandar uma mensagem dizendo que está conectado à internet e ouvindo a UFM. Nandão, vamos dar uma linguada nas duas promoções que no isso, ar. Que isso, cara? Seis ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, sexta-feira agora no Cinema Tech, com Rubinho Jacobino e Força Bruta. Seis ingressos individuais, basta dizer, eu quero ir à festa Ronca Ronca. E três edições desse livro maravilhoso sobre a Constituição de Brasília, por conta do Marcel Gaucherot. É isso? Bom, eu não falo francês, mas eu imagino que seja Gaucherot. Ah, tá. Gaucherot. É o terror. O livro É o terror. Positivo, positivo. O livro muito bacana, grande pra caramba, ultra, mega, super bem impresso. 6 quilos de livro, cara. 6 quilos de livro, contando a história da Constituição de Brasília e logo adiante, logo depois da residência. Hein? Depois do quê, cara? Inauguração da cidade. Ah, sim, sim. Não? Positivo. Desde que ela nasceu. Desde a primeira viga de metal. É, isso aí. Até o Juscelino. Basta dizer, eu quero o livro sobre a Constituição de Brasília. Manda pra onde, Nandão? Pro nosso e-mail. Aliás, meu amigo... Diga. Tem umas 300 mensagens pro livro e umas 420 pra festa. Excelente. Mande então para roncaronca@oifm.com.br e divirta-se. Agora, o que pode acontecer também é o seguinte. Nós temos 3 livros. O que pode acontecer, Nandão? Não vai acontecer porque o livro será enviado para o Brasil todo. Ah. Mas pode acontecer do livro ser dado a um sorteado na festa. O cara faturar o livro e o ingresso. Aí vai ser lindo, né? Vai ser lindo. Esse é o disco do Massive Attack já lançado no Brasil. E antes nós ouvimos o Damon Albarn com a rapaziada de Bristol. We'll be right back. Ronca, ronca. Querida, estou aqui, você vai me escutar, porque eu quero esquecer a glória do seu capitão. Muita desorientação no João Boteco, né? Isso é uma, aliás, é um detalhe. A gente começa o programa toda terça-feira com a voz de John Peel. E John Peel era mestre em fazer isso. Tocar um disco de 33 rotações e 45. Mas como é o Captain Beefheart, ninguém repara. Ai, cara, não tá tão ruim não, hein? Não, não. Brincadeira, hein, cara? Toda terça é uma dessa. Piorou a música, hein? Midnight hours when you dream, my darling, I swear you will call my name. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Come on. I was called off the jail late last night with no one to go my bail. I rap strong to the judge early this morning and the judge put the cops in jail. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Come on. Let me tell you about me, baby. I got to tell you. I'm going to preach about it. I want the world to know about it. I want to know what you did to me. Let me tell you. Listen. Arredondo meu aqui. Está valendo. Tem o Marcelão aí com aquele problema de cores, problema cromático. Aí ao fundo um disco também já lançado no Brasil, uma edição espetacular dupla, um CD inteiramente composto de faixas inéditas, Junior Wells e Buddy Guy. Gravado em 69, mas o disco só foi lançado em 72. Com produção sabe de quem, Nandão? Ah. Eric. Qual Eric? Clapton. Ah. Clapton. Eric Clapton. É muita estupidez, meu amigo. Tem Marcelão, hein? Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. É isso aí. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Muito valeu, bem. Grande abraço. Abraço, cara. Não, você como representante oficial dos listradinhos do Ronca Ronca, como você vê a chegada do Galinho como executivo? É um risco, né? É, mas essa função, ele não corre tantos riscos, você não acha? Uma função ali de bastidor, de escolher. Se ele viesse como técnico, aquela coisa ia ser um pouco estranha. O Zico como técnico do Flamengo. Mas é uma boa ideia. Ah, eu acho que era. O Flamengo precisa de um comando de futebol e ele tem experiência, é um ídolo, enfim. Eu acho que vai ser bom pro clube, finalmente. Entendeu? Como é que tá a promoção? Malandro, gente, pra Del participando. É, também é ingresso da festa, sexta-feira agora, com o Rubinho Jacobina, que, aliás, é, sempre foi muito pedido pela nossa audiência, ao vivo na festa. E esse livro espetacular da construção de Brasília, única e exclusivamente com fotos PB. É, exatamente. Coisa de doido, e a criança pesa, hein? O... Pois é, participe através do roncaronca@oefm.com.br. O Gustavo Lamounier, é, salve Maurício Valadares, queria desejar parabéns para a mãe do Nandão, muito obrigado. É, faço aniversário hoje também, queria pedir Mundo Livre S.A. ou Queens of Stone Age. É, isso... vai ficar difícil hoje, mas a gente pode tocar um Fred 04 pra ele. É, uma vinhetinha, né? Ele no trânsito? Frederico no trânsito? Sou ouvinte que não participo tão ativamente do programa, pois nesse horário eu estou no ônibus voltando para da faculdade. Como muita gente, inclusive. E hoje resolvi enviar esse e-mail, pois vou faltar a aula para sair com os meus amigos. E adivinha, estaremos todos ouvindo o programa em um boteco ao lado de casa, assim como o Michel e o Gurgel, que fazem diretamente de Recife. Vamos fazer a versão mineiríssima dessa história. Enviarei as fotos em breve com a gente com a cabeleira altíssima. Que loucura, né, cara? É, Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte, conheci o programa através da UFM, faço 20 anos hoje e vocês me influenciaram muito na formação como pessoa. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado, hein? É isso aí. Parabéns, Gustavo. Então, mais uma vez, o endereço para a participação da nossa audiência, o e-mail, na realidade. roncaronca@uefm.com.br. Fique à vontade e participe. Nandão, então, para você ficar à vontade mesmo, tá? Now that Christ revealed himself in the personality of his imperial majesty I, Selassie I, Rastafari, kings of kings, lords of lords, conquering land of the tribe of Judah. Now a chapter they will drive the heathen away. That is what Israel said. So you can read from Genesis to Revelation. That would be the healing and the curing of the nation. That was given by our father, you know. Jah Rastafari, Adonia, you know. The singing said, the more we are together. The singing said, the happier I am, I should be. Singing said, the more we are together. Singing said, the happier I am, I should be. Fire, hygiene, high man, hygiene. FM. E aí, Malval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Move it. Yeah. Que momento, hein? MPLA. Ow. I'm not going on a holiday. I'm MPLA. I'm not going on a holiday. So not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow. And not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow. Yeah, Mambo nato, nato, nato, nato, nato, mambo jedo, jedo, jedo, jedo, jedo, baby nato, nato, nato, nato. Não dá mais uma vez o escanquinho, por favor. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Um momento, hein? Não, mais uma vez, antes da Bolívia. Vai pra Bolívia, é isso? É, vamos logo. O que você quer? Como é que tá aí a torcida? Pô, malandro, gente pra caramba. Thiago Vieira Maciel, Márcio Campos, Camila Bueno Torres, Jefferson Carlindo, Eric Zanetti, gente pra caramba. Mais uma vez o endereço para a participação da nossa torcida até meia-noite, estamos ao vivo. roncaronca@oefm.com.br, o nosso e-mail supersônico. E lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br, capa de disco, todas as informações sobre essas duas horas de música extemporânea, manja? Esse é um vinil jamaicano com um som muito bom. Mas pelo fato de ser jamaicano, poderia não ser bom isso? É, em 110% dos casos. É mesmo, é? É, tem que entrar no espírito Jamaica, mano. Mas não vai esperando ouvir um primor pra quem busca a qualidade sonora. Tô entendendo. Tem que buscar outras coisas, manja. Tô entendendo. Vamos boliviar? Oi, FM. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Nandão, o Ronca Ronca de hoje, primeiro dia de junho. Aham, e daí? Abre uma temporada forte nas nossas vidas. Tem o negócio do torneio lá na África do Sul, na terra do Mandela. Vai acompanhar? Cara, acho que vou, né? E tem uma das principais comemorações dos brasileiros. Manja? Vai pular fogueira? Queima a rosquinha? Que isso, cara? Pra dançar quadrilha no sertão é mais melhor. Sanfoneiro e violeiro tomam conta do forró. Não precisa orquestra pra animar a festa. O fungado da sanfona vai se até o nascer do sol. O fungado da sanfona vai se até o nascer do sol. Piriri, piriri, piriri. Campo, vale na guaiaça. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na raça. Piriri, piriri, piriri. Toca o fole na paioça. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Oi! Pra dançar quadrilha no sertão é mais melhor. Sanfoneiro e violeiro tomam conta do forró. Não precisa orquestra pra animar a festa. O fungado da sanfona vai se até o nascer do sol. O fungado da sanfona vai se até o nascer do sol. Oi, piriri, piriri, piriri. Toca o fole na paiosa. Piriri, piririri. Como é bom São João na roça. Piriri, piriri, piriri. Toca o fole na paiosa. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Piriri, piriri, piriri, piriri. Toca o fole na paiosa. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Piriri, piriri. Toca o fole na paiosa. Piriri, piriri, piriri. Como é bom São João na roça. Oi FM. Aqui é o cara de cavalo, graja o sódio, não sai de bobeira. Você sai de bobeira? Ora, meu Deus do céu. She's my baby and she's kind of me. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Meu Deus, abençoe todos aqueles pobres que sofrem injustamente. Abençoe todas as crianças carentes, todos os mendigos, boias frias. Abençoe aqueles que estão pendurados nos morros, arriscados a serem soterrados por causa de negligência e incompetência dos porcos chamados governantes. Abençoe todas as periferias. Deus, abençoe meu povo. Deus, abençoe a todos. Vai, Nandão. Rapaz, essa é uma das bandas mais pedidas no Ronca Ronca, The Sonics. Como é que tá a participação da nossa audiência, Nandão? Tá indo bem, cara. O Emiliano Eloy vai estar dando um rolê com a camisa do Ronca Ronca pelas ruas. E a Juliana Sampaio, que eu vi dia 8, no aniversário dela, Nelson Gonçalves. Ah, é? É. Mas tem a música? Qualquer uma. Ela pediu aqui, mas eu não me lembro, cara. Nandão, por favor, enquanto eu coloco um disco no ponto, dá uma passadinha nas promoções que ainda estão no ar. 6 ingressos individuais para a festa sexta-feira e o livro que você gentilmente conseguiu para a nossa audiência. Você já deu a passada, né? Fala mais isso aí, pouquinho. Sexta-feira. Um pouquinho do livro, muita gente chegando agora. Sexta-feira é quando? Dia? Dia 4. Dia 4, festa Ronca Ronca no Cinematec, para quem está no Rio de Janeiro ou vai estar no Rio de Janeiro. Dia 4, sexta-feira, Ronca Ronca, festa com Rubinho Jacobina no palco, sonzeira, muita classe. Estamos com 6 ingressos ou 6? 6 ingressos individuais. 6 individuais. Escreva para roncaronca@uefm.com.br dizendo: eu quero ir à festa. Ou, se você preferir, o livro, que pesa 6,5 kg, meu amigo. É, puro filé mignon, né? Fotos do Marcel Galterror sobre a construção de Brasília, um livro lançado pelo Instituto Moreira Salles, todo em PB, lindo. 3 edições também, 3 exemplares do livro. Escreva pra gente pro nosso e-mail, dizendo: eu quero o livro. Mais uma vez o endereço, por favor. roncaronca@uefm.com.br, né, meu irmão?

myself as a freak, you know. But I love to freak. I've got an idea. Let's go outside. FM. Ronca, ronca. Depois do início do programa completamente dedicado a Dilcinha, genitora do Nandão, por isso nós não estaríamos aqui se não tivesse passado pela face da terra, esse é o momento mais especial do Ronquinha de hoje, dia 1º de junho de 2010. Nossa lembrança especial a Dennis Hopper, uma lenda Fields encapadaço. Aí, é trilha isso aí? Isso é a trilha do Easy Rider. Nós ouvimos o Electric Prunes, magistralmente produzido pelo David Axelrod. O Mas Hopper era desencapado? Dennis Hopper? Ah. Diz um desencapado aí que você acha mesmo. É, muito desencapado? É. É, Mike Tyson. Mike Tyson é um sacristão. É um gatinho. Fios encapadaço e hoje com ele lá em cima, lógico, ninguém vai falar na cara da criança, do doido. É. Também aparece uma penca de gente detonando. Ah, é, que era isso, que era aquilo, que andava armado, que era doido pra caramba, que batia um monte de gente. É mesmo. É, parece que ele seguia a cartilha do imperador, esse um que foi lá pra Roma. Sei. Manja, o goleiro também, do listradinho. Goleiro, sei. Que gosta de dar uma chapuletada. Mas quando ele tava aqui, ninguém não falava, não. É verdade. É. Dennis Hopper. Coloquei lá no roncaronca.com.br a introdução desse filme, Easy Rider, que já vem logo de cara com Born to be Wild, do Steppenwolf. Quer ouvir um pedacinho? Born to be Wild. Vai, garotinho. Fala alguma coisa, então, que eu vou mudar. Ah, tu vai na grosseria, lá, né? Vai na estupideza. É um safado. Isso é um... É o cara mais safado que existe nessa política de Brasília, viu? É. Tu largou a agulha, né? É, onde cair, caiu, né? É, a gente já mostrou o Massive Attack. Aprendi com eles aqui na... Sei. Museu de Arte Moderna. Heavy metal thunder racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And whatever comes up. ronca. No ronca ronca. Ronca ronca. No ronca ronca. Ronca ronca. No ronca ronca. Que momento, hein, meu amigo? Dennis Rohr aparece a hora, vestiu a camiseta do Ronca Ronca dele e tá completamente desorientado, cabeleira altíssima, dando pipoco pro ar, né, cara? Eu tava imaginando aqui, você depois de ter assistido pela primeira vez Easy Rider, pegou a tua mobilete, né? Lógico, botou o Walkman, total, foi pela Avenida Brasil, né? Tirando uma onda. Avenida, né? Brasil, é isso aí. Brincadeira, hein, cara? Fui de mobilete. É lamentável. Mobilete agora é uma bicicleta elétrica, né? Já viu essa parada? Exatamente. Espetáculo, né, velho? Muito bom. O que mais diz a nossa torcida, Nandão? Pessoal, sobretudo de BH, de Belo Horizonte. É, parece que não tá rolando, né, o programa lá no pela ar internet. De Belo Horizonte. Não tô entendendo. A conexão é com BH babou, né? É, talvez só lá. Mas outras praças estão sintonizadas no som da UFM pela internet. O Albre, de São Paulo, tá ouvindo, inclusive, o Ronca Ronca através do seu móvel, né, o seu... através do Oi. Então, a conexão com a internet está indo bem. Mandar mais uma vez o e-mail para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até a meia-noite. roncaronca@oifm.com.br. Quantos minutos para acabar o milho acabar de volta? 30, né, meu? Opa! Não, já que falamos muito de futebol hoje, você já garantiu o seu lugar? Falamos. Já garantiu o seu lugar para Buenos Aires? Se deparar com o Maradona nu no obelisco, no centro da cidade? E olha que eu acho que a Argentina pode chegar perto, hein? Apesar de que eu acho que o Brasil leva, numa boa, sério mesmo. Mas... não tô afim de ver o Maradona nu, né, cara? Não? Não tô afim, não. Ah, maluco. Tu vai lá fotografar? Várias vans já estão fechadas, isso, saindo, cara, de vários pontos do Rio de Janeiro. Are you joking? Não, é verdade. Vai ser uma desorientação total o caminho de van para Buenos Aires, pra gente testemunhar esse momento realmente único. Sei, sei. Dieguito Peladon no obelisco. Tu acha que ele vai conseguir? Amém. Não, tô falando sério. Não sei, rapaz. Se eu soubesse... Ah, você não sabe? Não, nenhuma ideia. É brincadeira. Zereta na caderneta. Por falar nisso, será que o Pedrinho tá ouvindo o programa? Quem que é Pedrinho, meu? Chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo? Outro confiante, um cara cortês. Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Antiga. fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou meu cartão, uma flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol. Cantiga não fala de amor, mas querido, esse sol acho que me entregou. Pedro, essa cantiga não fala de amor, pero carinho, esse sol acho que me instigou. Boa. Pedrinho, sabe de tudo. Verdade que acontece com esse. Aí não tem ao mesmo tempo. Não tem. Oi, FM. Ronca, ronca. Globe, Globe. Aí eu fundo a Tulipa Ruiz, com o disco Efêmera. Lembrando que a relação completa das músicas que nós estamos mostrando hoje você encontra amanhã em roncaronca.com.br. Mais cedo no programa nós mostramos o Bundo Boys. Exatamente, uma banda do lugar onde o Brás, os canarinhos, jogarão amanhã. É Harare, não é? Harare, creio que sim. Não é? É. No Zimbábue? É, isso aí. O Zimbábue é um dos países mais miseráveis da face da Terra. É mesmo. E o Brasil, a seleção do seu amigo Ricardão Teixeira, está tomando pedrada de todos os lados porque está sendo utilizado como algo positivo por conta do Mugabe, que está lá há 800 anos. O ditadorzinho? E os canarinhos estão ali... Fazendo uma sala. Fazendo a sala. É isso aí. Tirando uma onda no Zimbábue. Então, mais uma lambida nas promoções. 6 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, sexta-feira agora, com Rubinho Jacobino e Força Bruta no Cinematec. 6 individuais e 3 edições desse livro maravilhoso sobre a construção, cobrindo a construção de Brasília. Um livro em preto e branco. Quantos quilos de material? 6,5 quilos. 6,5 quilos de puro filé mignon. 2 palmos de altura. Um que há de mais desorientante em termos de fotografia, qualidade, muito bom. Documentação realmente de tirar pica-pau do oco. Basta dizer, eu quero ingresso para a festa Ronca Ronca, ou então eu quero o livro sobre a construção de Brasília. Manda para onde a bagaça? Só chegar no nosso e-mail, roncaronca@uefm.com.br. Vamos lá, Nandão. Por favor, introduza vamos a próxima com pepita som, do programa. Som do Gilbert, cara lá de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, que o meu camarada Bruno Marcos pediu pra tocar aqui. Falou, pô, leva pro Maurição lá, som legal. É, tem a participação do Speed Freaks, do De Leve, mó galera. E o Bruno Marcos produziu também o Quinto Andar, né? Toca aí. Silêncio rola. Desligar enquanto o concreto esfria, enquanto o sono não me entorpece, mergulho na paz que não me adormece, enquanto o sono não me entorpece, mergulho na paz que não me adormece. Silêncio rola, silêncio rola. De Nina Simone. Nota por nota, o silêncio me acalma. Eu quero fugir dentro de casa. Enquanto o sonho não me entorpece, mergulho na paz que não me adormece. Enquanto o sono não me entorpece, mergulho na paz que não me adormece. Dias da semana, quero uma canção. Sete cada sete dias da semana, quero desligar. Sete em cada sete dias da semana. Silêncio rola, silêncio rola, silêncio rola. Que não me adormece. Enquanto o sono não me entorpece, mergulho na paz que não me adormece. Enquanto o sono não me entorpece, mergulho na paz que não me adormece. Oi, FM. Muito bem, fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Yeah. Ronca, ronca. As árvores somos nozes. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Pederneiras tem não? Aí o fundo Black Jacks, a banda sul-africana, com quem não dão? A gente já tem uma sessão marcada caso o Brasil volte, tem essa parada, sabia? Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui por exemplo, tem. Ai, ai! A gravação que nós temos agendada com Black Jacks só acontece se o Brasa voltar mais cedo. Porque aí vai ter hotel, a gente vai ter um negócio... Se ganhar, não tem? Não. Ah, se tá. O Brasil for adiante, quartas, um não sei o quê, a sessão baba. O que você prefere? Gravar, lógico, com ele. É, com certeza, né, meu irmão? E voltar a tempo pra pegar Dieguito lá no Beliche. Yeah, baby. partir de agora, quando começa o torneio? Lá no, na Casa do Mané. Acho que é 11, não? Dia 11? Elaine Baron with its insides out. Muita gente falando de música africana. Semana que vem nós temos uma promoção muito legal e uma festa bastante especial. Uma participação do Otto, Fela Kuti, DJs, cabeleira altíssima. Mas enfim, a África, que há bastante tempo já vem dominando a mídia, os interesses, graças a Deus, isso aí, apesar do Selvagem ser radicalmente contra, né, esse Fela Kult. Sei. Mas é resultado das pessoas perceberem a música boa e novas possibilidades de contato com essa música, o que vem atrás dela, o que vem à frente. Então essa sintonia com a música africana, é, a gente está aqui para isso, né? E outras pessoas também, lógico. Mas sobretudo com a Copa na África do Sul, aí o caldo engrossa mesmo, no bom sentido do engrossar. E hoje eu gravei tem um ronquinho, tá ligado, né? Todo dia, em horários diversos, eu recomendo, indico, lembro de algum disco, de algum, enfim, posso falar, falo de lançamento, DVD, livro, enfim, algum assunto musical interessante. Calma aí. O Ronquinho é uma coluna que você tem na Exatamente. Rádio FM, diária, de segunda a sexta. Há quatro semanas. Em horários variados. Horários variados. Amanhã eu coloco no Tico-Tico o horário. Dica de bordado, também, costura. Também. Pode crer. Temos uma coluna hoje, tivemos uma coluna em homenagem a Dilcinha. Segue. Mas muita gente falando com propriedade da música africana. Africana. Não precisa cortar, não, porque é só pra gente lembrar esse monumento de disco, que é o Graceland, do Paul Simon, em grande parte gravado lá, na África do Sul. Essa música me faz chorar, Nandão. Sabe que eu sou um cara emotivado, né? Lascou, né? Agora até o fim agora. Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that. As if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling turmoil. I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Graceland, Graceland, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. Nandão, com essa maravilha ao fundo, por favor, leia para nossa audiência o e-mail que chegou da Dini, por favor. Olá, Maurício Valadares, fiquei emocionado agora com It's Alright, Ma. Essa música me traz boas lembranças, principalmente por ter sido minha eleita naquele programa especial do Bob Dylan, no qual eu participei. Me senti muito honrada por fazer parte daquele momento histórico. Aliás, até pedi na semana passada, mas não quis ser repetitiva. Legal ter tocado hoje. Caiu muito bem para homenagear o grande Dennis Hopper. Enfim, espero vê-los na sexta. Vou certamente, porque sou uma das que fazem parte da torcida que ficou esses anos todos esperando um show do Rubinho na festa. Vai ser perfeito. Gosto muito do disco dele, mas nunca tive a oportunidade de ver um show. Sempre acontece alguma coisa que acaba me impedindo de ir. Dessa vez eu não perco por nada. Beijão, Dini. Um beijo, Dini. Oi, FM. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Não sei por quê. Porque... She's a rich girl, she don't try to hide it. Ainda ao fundo, o Paul Simon com Ladysmith Black Mambazo. Rapaziada, uns 84, só vocal, nenhum instrumento, é a origem do grupo. E a gente fecha o Ronca Ronca de hoje com Ladysmith Black Mambazo, coincidentemente, porque nada disso aqui foi preparado. E o Paul Simon com Graceland, o disco que em 1987, se não me engano, mostrou como que a música africana poderia ser compreendida, entendida e usada no bom sentido, por mais que o Paul Simon até hoje tome burdoada de todos os lados. Algo parecido com o fato do Fela Kuti ter dado umas burdoadas no Maca, no Paul McCartney, em Lagos, na Nigéria, quando ele foi lá gravar o Band on the Run. Acabando o milho, acabando a pipoca. Obrigado a participação da nossa torcida. Tivemos problemas, Nandão, de contato com a internet em algumas praças da Oi, em outras não. Um ouvinte nosso da Nova Zelândia entrou aqui dando mais ou menos uma bula de como estava a situação, a rota do áudio da Oi FM. Mas enfim, toda essa ingresia está no ar por conta dos acertos que a Oi está fazendo no site oifm.com.br, que está para finalmente decolar. Decolar nas próximas horas. Então é caindo da bicicleta que a gente aprende a andar. Sexta-feira, como a Dini disse, a gente se encontra no Cinematec com Rubinho Jacobina e Força Bruta em mais uma edição da Festa Ronca Ronca no colo da nossa audiência. Participe durante a semana pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. E até o fim da semana, os ganhadores dos livros e dos convites. Muita atividade, rapaziada, que participou, sobretudo, com o ingresso para a festa, que é agora sexta-feira. Então, amanhã mesmo, a gente já dá aquela pincelada no sortudinho. A filipeta de desconto está no site roncaronca.com.br. E sexta-feira a gente cruza os bigodes. Obrigado pela participação. Beijinho, Juca. Um beijo. Tchau. She said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.